agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E chegou ao fim nesta sexta-feira a 8ª edição do Festival de Turismo das Cataratas do Iguaçu. O evento, que desde sua primeira edição registra crescimento contínuo, atingiu um novo recorde de público de participação em sua programação oficial e paralela. Durante o festival foram feitos ainda anúncios importantes, como a instalação de um centro de estudos do turismo em Foz do Iguaçu e o lançamento, por parte do Ministério do Turismo, das ações do Plano Nacional do Turismo. Apesar dos problemas econômicos, o momento para o setor turístico brasileiro é considerado bom, em razão do aquecimento gerado por eventos como a Copa do Mundo de 2014 e também as Olimpíadas de 2016. O morador aqui da fronteira já percebeu, entretanto, que este aquecimento e o senso de oportunismo de muitos empresários está gerando um fenômeno que pode, já a curto e médio prazo, sufocar parte do crescimento interno previsto. Este fenômeno é a desenfreada inflação no mercado turístico, com elevação sem justificativa plausível e, ao que tudo indica, por mero caráter especulatório do valor de serviços como diárias de hotéis, refeições e passagens aéreas. Mesmo com as oscilações do dólar, viajar de Foz do Iguaçu para o Nordeste para uma semana de férias em um hotel de praia, por exemplo, está mais caro, em muitos casos, que fazer turismo numa paradisíaca ilha do Caribe. Os preços dos hotéis nas grandes cidades brasileiras estão também, via de regra, mais altos que na Europa e nos Estados Unidos, e há passagens aéreas domésticas para trechos menores mais caras que voos a Nova York, Lisboa, Madrid ou Paris. Ganhar dinheiro e aproveitar a onda, todo mundo quer, mas a qual custo? E quando falo de custo, refiro-me ao custo de imagem, ao desgaste do destino Brasil e a perda de consumidores em potencial em razão das altas tarifas praticadas. Eis aí um problema que os gestores do turismo brasileiro como um todo terão que equacionar. Participe do CBN Turismo e interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, rádio CBN Foz no Facebook ou então o nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 15 de junho de 2013. Bom dia. Festival de Turismo das Cataratas bate recorde de participação de público, operadores e expositores em sua 8ª edição. Feira Hotel Show 2013 e Seminário Latino-Americano de Turismo de Fronteiras movimentaram programação paralela do festival. Foz do Iguaçu será sede de Fórum Mundial sobre Meio Ambiente. Estudo traça diagnóstico do turismo na região do Lago de Itaipu. Brunoro Sports Business confirma a realização dos X Games 2014 em Foz do Iguaçu. E no CBN Turismo deste sábado você confere também a programação cultural e de lazer para o fim de semana na região da Tríplice Fronteira. 11 horas e 7 minutos, CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo com estas e outras informações. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Bom, 11:11 e o tempo segue nublado aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Temos 17 graus de temperatura neste instante. E o fim de semana deve ter registro de chuvas ao longo da jornada, em especial neste sábado, que amanheceu com o tempo nublado após as chuvas verificadas durante a noite e também a madrugada. E temos para hoje previsão de temperatura máxima de 25 graus agora para o período da tarde. Para amanhã, domingo, perspectiva de leve melhoria nas condições climáticas, possibilidade de pancadas de chuvas, mas também de aberturas consistentes de sol, mínima de 16, máxima de 24 graus em Foz do Iguaçu e região fronteiriça. Para segunda-feira, sol entre nuvens, mínima de 14, máxima de 25 graus. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, nenhum problema de atraso ou cancelamento neste final de manhã de sábado. Nos terminais aéreos de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, o trânsito no perímetro urbano de Foz do Iguaçu está passando por algumas restrições, nomeadamente nas proximidades do trevo da Avenida Paraná. Atenção com as lombadas instaladas na pista e também na interdição do acesso à Vila A pela Avenida Paraná, que está fechada entre a BR-277 e a Avenida Araucária, até a esquina do antigo Floresta Clube. Por este motivo, temos tráfego acima da média no trevo do CTG Charrua, também no acesso à Avenida Tancredo Neves. Redobre suas precauções ao passar por esses pontos. E também no trecho da BR-277 entre os municípios de Medianeira e Matelândia, já que por ali as obras de duplicação ainda não foram concluídas. Desde as primeiras horas do dia de hoje, temos fluxo de veículos mais intenso no sentido Foz do Iguaçu. Vamos saber agora como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai, região da Ponte Internacional da Amizade, com Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Está complicado o trânsito na região da Ponte da Amizade, começando já pela BR-277, com congestionamento de aproximadamente 1 quilômetro próximo à Ponte da Amizade, fronteira com o Brasil e o Paraguai. Na cabeceira da ponte também movimento intenso, apesar que no sentido Ciudad del Este os veículos andam até numa velocidade não muito lenta na cabeceira da ponte. Há lentidão apenas na chegada à aduana brasileira. E para quem está retornando de Ciudad del Este para o Brasil, encontra um pouco mais de fila e lentidão em cima da ponte na chegada à Foz do Iguaçu. O motorista deve ter paciência para fazer a travessia nos dois sentidos. Guilherme? Obrigado, Bruno. E na BR-469, o alerta máximo de atenção no trânsito entra em vigor já na chegada à rotatória de acesso à Argentina. Fique atento quanto ao tráfego de caminhões e também quanto à grande quantidade de veículos que seguem no sentido Cataratas agora no final da manhã. Como a BR-469 não é duplicada e serve também como via de acesso a vários bairros aqui de Foz do Iguaçu, cuidado nos acessos aos bairros Remanso Grande e Carimã e atenção nas curvas do rio Tamanduá e na rotatória de ligação ao aeroporto internacional. Na ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, espera encontrar filas no período vespertino, longas filas, especialmente na passagem pela aduana de Puerto Iguaçu. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui da fronteira, novamente com Bruno Zanetti. O dólar nesta manhã de sábado está cotado em Foz do Iguaçu a 2,15 para a compra e a 2,25 para a venda. O peso argentino está cotado a 0,26 para a compra e a 0,31 para a venda. O Guarani, R$1 compra 1.950 guaranis e 2.060 guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 2,75 para a compra e a R$3 para a venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1 milhão e 800 mil litros de água por segundo, após picos de mais de 2 milhões ao longo da madrugada. A vazão registrada agora é considerada cerca de 20% acima da média para esta época do ano no cânion do Rio Iguaçu, que garante aí excelentes fotografias. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11:15 e o principal assunto da semana no setor turístico aqui da fronteira foi a realização do Festival de Turismo das Cataratas, que começou na noite de quarta e foi até o final da tarde de ontem no Centro de Convenções do Hotel Rafaim Palace, às margens da BR-277. Em sua 8ª edição, o festival atraiu cerca de 6 mil participantes do Brasil e do exterior, contando ainda com uma série de atividades paralelas na programação. O evento foi avaliado de maneira positiva pelas principais autoridades presentes, como compila o repórter Maurício Freire. O secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, Jaime Nascimento, destacou o evento como forma de fortalecer o destino Iguaçu. Foz do Iguaçu é um ícone do turismo nacional, né? Então, quando se fala em Foz do Iguaçu no Brasil, logo se lembra, né? A pessoa lembra de Foz do Iguaçu como um ícone, como modelo do turismo nacional, o segundo destino para o turista internacional. Então, ter um evento sobre turismo em Foz do Iguaçu é uma coisa natural, esperada, né, e que tenha sucesso. E efetivamente o Festival de Turismo, na sua 8ª edição, tem se consolidado a cada ano e é um sucesso, né? O Brasil inteiro tem o festival como uma referência e ele, cada ano que passa, né, tem batido recordes de área, de estandes, batido recordes de participantes. Então, para Foz do Iguaçu, isso é fenomenal, porque divulga a cidade e mostra que nós temos aqui um turismo profissional. O secretário de Estado do Turismo, Jackson Pitombo, disse que um dos objetivos do governo é fortalecer o turismo nas cidades do interior. É uma orientação definitiva do governador Beto Richa, no sentido de que as secretarias atuem em direção aos municípios do interior, em todos os sentidos, especialmente agora nessa área em que vemos os grandes eventos se aproximando, os mega eventos como Copa do Mundo, Olimpíada, etc. Então estamos nesse processo de interiorização e o estímulo é muito forte, a decisão é pontual nesse sentido, hoje especialmente com esse evento. O diretor-geral brasileiro da usina de Itaipu, Jorge Samek, destacou a importância da integração para fortalecer o setor. Atingimos, no final de 2012, a melhor marca histórica da região em receber, receptivo de visita nas cataratas, também na Itaipu, retomada dos investimentos, tanto público como privados. Uma melhoria significativa dos nossos centros de convenções, retomada e ampliação da rede hoteleira, reforma de hotéis extraordinários que temos aqui na região, e não só em Foz. Em Foz, em Porto Iguaçu e em Cidade Leste. Nós estamos colhendo fruto de um trabalho organizado e coletivo. Nada é feito de forma espontânea, isso é resultado de um trabalho. E nesse trabalho está envolvido o Poder Público Federal, o Poder Público Estadual, Municipal, a iniciativa privada, os hoteleiros, os grandes agentes, que se somaram todos para exatamente poder discutir essa que é uma das atividades que mais cresce no mundo, mas também a que tem mais concorrência. Para o prefeito Reni Pereira, o festival fortalece o destino Iguaçu como sede de grandes eventos. A Terra das Cataratas já é a quarta do país que mais recebe eventos internacionais, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Dentro em breve nós acenderemos aí nesse ranking e até porque esse ano nós teremos novidade. Eu posso já dizer do mês, mas não o evento ainda, porque nós estamos em tratativas. Essa semana consolidou praticamente o evento também que nós vamos buscar lá na Espanha. E esse Festival do Turismo com certeza tem um papel muito preponderante nessa conquista. É uma somatória, na verdade há muitos anos vem se praticando e ajudou a consolidar o destino Iguaçu, não apenas no turismo tradicional, mas no turismo de eventos. E esse é o caminho de Foz do Iguaçu, é cada vez mais potencializar o que nós temos de melhor, que é toda essa infraestrutura, essa logística para o turismo e em especial para o turismo de eventos. Foi assinado um protocolo de intenções para a criação de um centro de referência para fomento, estudo e pesquisas do turismo do Ministério do Turismo. De acordo com o secretário nacional de políticas de turismo, Vinícius Lumet, Foz será a primeira cidade do país a receber o centro, o que vai facilitar a criação de uma agenda de investimentos. Uma agenda de investimentos que permita que se entenda quais são as oportunidades de investimento público, privado, concessões, PPPs, aonde é necessário investir, quem pode investir, né, para que se construa não só em Foz, mas na Tríplice Fronteira, oportunidades nesse espaço. Por quê? Porque todas as razões pelas quais alguém viaja para o exterior, de alguma forma já estão presentes aqui, em termos de resposta. Aquilo que faz com que você viaje para o exterior, já tem aqui, porque aqui é o exterior. Aqui é uma Tríplice Fronteira, um é exterior para o outro. Nós somos três exteriores um para o outro. A amizade é um ponto nosso bastante feio. Pois é, a pergunta é o seguinte, nós vamos resolver. Se nós tivermos 10 ou 20 coisas importantes para fazer aqui, se nós fizermos uma, resolve, ou se nós fizermos um programa integrado e elevarmos isso a uma importância da presidência da República, dos três países, com um investimento que demonstre que é capaz de retornar por conta da balança de pagamentos dos nossos países com o exterior, nós podemos dobrar o número de turistas estrangeiros vindo para cá, essa conta se paga, porque é assim que o turismo tem que ser visto, não como uma doação de um governo para uma região, porque o turismo é bonito. Não é por aí. O caminho é outro. O caminho é de dizer o seguinte, eu vou investir nessa região, investimento público, porque ele vai retornar para cada uma das cidades, para os estados e para o país. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11:22. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos ouvir o que disse o secretário nacional de políticas do turismo do Ministério do Turismo, Vinícius Lumertz, em relação aos temas que interessam o setor turístico aqui na Terra das Cataratas, como parcerias com o poder público local, divulgação, projeto Beira Foz, X Games 2014 e outros assuntos relacionados ao setor. Vamos a um rápido intervalo. CBN Turismo até meio-dia aqui nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 25 minutos aqui em Foz do Iguaçu e ao participar pela primeira vez do Festival de Turismo das Cataratas do Iguaçu, a operadora Nascimento Turismo, que é uma das maiores do gênero na América do Sul, confirmou a intenção de instalar uma de suas filiais aqui na Terra das Cataratas. Atualmente no Paraná, a operadora trabalha com pacotes nacionais e internacionais, tendo como ponto de partida a cidade de Curitiba. No mês de março, a Nascimento Turismo realizou seu evento anual, o Nastur, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, trazendo agentes e gestores para que conheçam os atrativos da região. Cleiton Feijó, diretor comercial da operadora, revelou que a abertura de uma unidade na região fronteiriça ainda está em fase de estudos, porém, a avaliação preliminar é de que existe viabilidade financeira para a concretização do negócio. CBN Turismo. E na última segunda-feira, Foz do Iguaçu celebrou seu aniversário de 99 anos. A contagem regressiva para o centenário já começou, literalmente, com a instalação de um monumento comemorativo que tem um relógio com o tempo que falta para a data dos 100 anos de emancipação política do município. Os detalhes com o repórter Maurício Freire. Quem passar pela Praça da Paz em Foz do Iguaçu irá notar um monumento diferente. Inaugurado no dia do aniversário da cidade, um contador mostra quanto tempo falta para o centenário do município. Presente de Itaipu, em parceria com o Fundo Iguaçu, a cidade, a obra tem duas peças, uma delas com 5 metros de altura e traz em um dos lados um painel que faz a contagem regressiva até o aniversário de 100 anos, um relógio e um mural com informações de utilidade pública. Gilmar Piola, superintendente de comunicação da Itaipu, conta que o projeto foi desenvolvido pelo artista gaúcho Mário Verde e fala o que o desenho do monumento representa. É um pequeno monumento que traz uma ideia de movimento. Ele vai, além de ser um relógio que vai fazer a contagem regressiva para os 100 anos da cidade, é um monumento que traz a ideia de movimento das águas que deram origem ao nome de Foz do Iguaçu. Ele faz esse resgate, então, histórico. Ele representa um movimento da integração dos povos, de diferentes culturas que vivem aqui na nossa região. Ele representa o movimento da integração dos três países. Ele representa o movimento da integração entre o passado, respeito aos pioneiros que construíram a nossa história, mas também com a Foz do Iguaçu do futuro, a Foz do Iguaçu que nós queremos. Piola conta ainda que em breve o Fundo Iguaçu pretende apresentar um projeto para a Prefeitura para a revitalização das Praças da Paz, Getúlio Vargas, do Mitre e da Bíblia. É um marco inicial de um projeto de revitalização dessa região aqui, que engloba desde a Quintino Bocaiúva até a Jorge Schimmelfeng, a Praça da Paz e a Praça Getúlio Vargas, que nós pretendemos entregar nos próximos dias os projetos para o prefeito para decidir em conjunto, buscar parcerias com o governo estadual e o governo federal para a revitalização desse espaço. Diversas autoridades participaram do lançamento do contador. O secretário de Turismo da cidade, Jaime Nascimento, explica que os festejos do centenário serão feitos em um biênio. São dois anos de comemorações em que nós estamos procurando concentrar, preparar uma agenda e concentrar nesses dois anos vários eventos que tornem a comemoração do centenário marcante para a sociedade. E um relógio talvez seja um monumento, um marco que a cidade tenha, né, passe todo dia aqui e veja o relógio e lembre dessa data. E o próprio relógio vai ajudar na divulgação dos eventos que a gente vai estar promovendo durante os próximos dois anos. O prefeito Reni Pereira destacou o desenvolvimento da cidade como marca para o centenário. E a cidade está se preparando não só para o centenário, mas principalmente para a mudança, para a estruturação da cidade, para absorver tanto os iguaçuenses que aqui crescem e querem ficar, quanto milhares de pessoas que para cá querem vir. E essa percepção do mundo, do Paraná e do Brasil, de que Foz é um dos melhores destinos para se investir e para se viver, é que nós queremos estruturar durante esse biênio do centenário. O artista que desenhou o contador foi o mesmo que elaborou a entidade visual da campanha Foz do Iguaçu, Destino do Mundo, e também a reformulação da identidade visual da usina de Itaipu. Maurício Freire, para a CBN Foz. E ainda falando do aniversário de Foz do Iguaçu e dos preparativos para o centenário, o presidente da Fundação Cultural aqui de Foz, Alexandre Freire, avaliou como positiva a edição 2013 da Fartal, maior festa popular do município. O balanço é sucesso absoluto. Tivemos praticamente 100% de público do ano passado para esse. E tivemos os shows praticamente todos lotados. Fernando Sorocaba, um espetáculo, que a gente para fora, umas 1.000 pessoas não puderam entrar para ver o show. As barracas, assim, as entidades realmente venderam bem. E a gente está muito contente. Fora os expositores, né, que estiveram lá conosco e também a grande mídia, tivemos 9 rádios, 4 TVs, transmitindo uma ao vivo. Então, assim, o balanço é absolutamente positivo, a gente está muito feliz. Alexandre Freire falou ainda em relação às críticas recebidas pela Fundação com relação aos preços de alimentos e do estacionamento nas imediações da feira. Eu acho que é uma desinformação de todos que estão falando. Primeiro que o estacionamento, do primeiro dia, assim, estava 10, nós falamos, o prefeito falou, resolveu, ficou para 8 carros e 5 motos. Segundo, nós tabelamos R$5 o cachorro quente. Se ele ou alguém pagou 7, não deveria, porque estava tabelado e deveria chegar na nossa organização e dizer qual era, porque a gente fez um acordo. Aquilo que aumentasse, no outro dia não estaria mais lá. E quanto à questão de preço das entidades, nós falamos para eles, vocês têm a liberdade de colocar o mínimo e o máximo, mas dependendo do máximo que vocês colocam, vocês não vendem. Mas teve ali R$15 bisteca, se comem à vontade. R$20 churrasco, no máximo, se comer à vontade. Então, assim, quem não quer comer churrasco, vai comer outros produtos. Mas teve a variedade de pratos que a gente tinha divulgado. Palavras de Alexandre Freire, presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos ouvir o que disse o secretário nacional de Políticas Públicas do Ministério do Turismo, Vinícius Lumertz, em relação aos temas que interessam ao setor turístico aqui de Foz do Iguaçu: parcerias com o poder público, divulgação, projeto Beira Foz, X Games 2014. Vamos ao repórter CBN em rede nacional, CBN Turismo até meio-dia aqui na Central Brasileira de Notícias. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 34 minutos e uma das novidades do Festival de Turismo das Cataratas, encerrado nesta sexta-feira em Foz do Iguaçu, foi a realização, como parte da programação do evento, do primeiro Seminário Latino-Americano de Turismo de Fronteira, com a participação de representantes de cidades brasileiras das fronteiras com Paraguai, Argentina, Uruguai e Bolívia. Ao término do seminário foi assinada a chamada Carta de Foz do Iguaçu, na qual os participantes reivindicaram aos governos dos países da região atenção especial aos municípios fronteiriços através da criação de uma espécie de governadoria regional. Isso para facilitar o trânsito de turistas e também a adoção de medidas previstas no Programa de Estímulo ao Turismo de Fronteira, desenhado pelo Ministério do Turismo do Brasil. O primeiro seminário latino-americano de turismo de fronteira foi realizado pelo Instituto Polo Internacional do Iguaçu e contou com o apoio de instituições como a Organização Mundial do Turismo, a Federação Brasileira de Meios de Hospedagem e Alimentação e a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. CBN Turismo. E o secretário nacional de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo, Vinícius Lumertz, concedeu entrevista ontem ao programa CBN Foz, instantes antes de embarcar em direção a Brasília, e fez um balanço positivo da 8ª edição do Festival de Turismo das Cataratas. Lumertz falou também sobre temas como a criação de um centro de estudos do turismo em Foz do Iguaçu, sobre o projeto Beira Foz e também a edição 2014 dos X Games aqui na Terra das Cataratas. Primeiro que parabenizar a organização do festival, a Prefeitura Municipal, o prefeito Reni, toda a sua equipe, Itaipu, o presidente Samek, a sua equipe, o Fiola, fizeram um belíssimo trabalho, vem gente de todo o Brasil participar. O primeiro, um elogio à cidade e ao trabalho que tem sido feito aqui no turismo, que se configurou no nosso convênio que assinamos para a transformação de Foz do Iguaçu no primeiro centro de referência de inovação em turismo e de turismo integrado. Vai ser centro de referência para o Brasil. O trabalho que está sendo feito aqui, o Ministério vai investir nessa relação, porque entendemos que o potencial da região, da fronteira, tem um conjunto de fatores aqui únicos no turismo brasileiro. Nós temos uma das sete maravilhas da natureza, um número de visitantes de 1,5 milhão de visitantes já, 500 mil visitantes internacionais. Temos os componentes do turismo mais desejados pelos brasileiros que viajam para o exterior aqui, quais sejam esses aos quais eu me referi, eventos como X Games e eventos de toda a natureza, no turismo de eventos já maduro, junto com o turismo ecológico, com o turismo de parques, mas ao mesmo tempo, configurando esse potencial competitivo, nós temos as compras no lado paraguaio, nós temos os cassinos no lado argentino. O que nós precisamos? Nós precisamos potencializar esse conjunto a fim de que cada vez mais estrangeiros venham, mas também cada vez mais brasileiros optem por essa região. Para isso, nós precisamos de mais investimentos na região. Agora, esses investimentos não podem ser apenas investimentos públicos. Por quê? Porque investimento público, ele é carente nas áreas de saúde, de educação, de segurança, e ele deve ser dirigido para essas áreas. Agora, como fazer para que surja um investimento? E aí vem a ideia de construir um projeto na região, junto com o prefeito Reni, com o presidente Samek, suas equipes, para constituirmos mais PPPs, parcerias público-privadas, mais concessões. O próprio parque das Cataratas é uma concessão hoje, está melhor administrado, tem investimentos privados, concessões, PPPs, e o próprio investimento privado. Ontem, o grupo Mabu informou um investimento de 40 milhões de reais. Quer dizer, o privado é o grande investidor, mas é preciso ampliar e melhorar o projeto de caráter público, o projeto indutor do investimento privado. Para o Brasil, isso é muito importante. Nós estamos encarando isso como uma grande plataforma do turismo brasileiro, do turismo de fronteira. Isso pode ajudar na nossa balança de pagamentos, à medida que mais brasileiros viajam para cá, à medida em que mais estrangeiros vêm para cá, nós estaremos, vamos dizer assim, compondo um esforço para diminuir hoje, que é um tremendo déficit na nossa balança de pagamentos, de 15 bilhões de dólares. Significa dizer o quê? Que o brasileiro viajando no exterior gasta 22 bilhões de dólares em viagens e compras, gastronomia, que é uma coisa que aqui ainda é carente, shows, que aqui é carente, passeios, orlas que tem decadente, né, tudo isso que o brasileiro vai buscar lá fora, né, gera um gasto de 22 bilhões de dólares por ano. E uma receita de só 6 bilhões e 600. Significa um déficit de 15 bilhões. Então nós precisamos incrementar lugares turísticos como aqui, como a Amazônia, né, a fim de que o turismo brasileiro se qualifique, que é o que está no nosso Plano Nacional de Turismo, que é o plano que nós apresentamos ontem aqui, que visa colocar o Brasil da sexta posição em turismo e viagens no mundo para o terceiro lugar até 2022. Então, para isso, nós precisamos constituir essas plataformas de desenvolvimento turístico. Tivemos ontem justamente esse lançamento desse Plano Nacional de Turismo, essa apresentação aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e também recebemos informações a respeito de um projeto aqui de Foz, que é o projeto Beira Foz. Como é que isso está sendo articulado também junto ao Ministério do Turismo? Olha, nós estamos estudando Beira Foz e tentando ampliar o seu escopo para parcerias privadas, concessões, além do investimento público. E todo um arcabouço jurídico legal complexo, porque ali nós temos áreas de marinha, ou melhor, sob o comando da marinha no âmbito do patrimônio da União, nós temos complexidades jurídicas por conta de fronteira, né, que são sabidas e conhecidas na região. Então, o Ministério, eu diria agora pela primeira vez, vai se associar à Prefeitura Municipal e à Itaipu, que tem sido um comando técnico para esse processo, a fim de que nós possamos, então, sair do papel, né, e transformar isso num programa de investimento. E, como eu disse, o investimento, no final das contas, ele é privado. O turismo, ele é composto majoritariamente por investimento privado. O investimento privado vem quando são dadas boas condições jurídicas, legais, estabilidade não só jurídico legal, mas nos âmbitos de licenciamento ambiental, de plano diretor específicos, não só no caso de Foz, mas também envolvendo as cidades co-irmãs, na Argentina e no Paraguai, para o Iguaçu e Cidade do Leste, né, para que se configure esse conjunto não só do nosso lado, mas do lado dos nossos vizinhos. Estamos já nas proximidades de grandes eventos esportivos. A Copa das Confederações está começando, a Copa do Mundo acontece em 2014, e aqui em Foz do Iguaçu existe uma preocupação com relação aos X Games. Neste ano tivemos a primeira edição desses jogos aqui na cidade. Há as edições de 2014 e 2015. De que maneira o Ministério do Turismo, o Governo Federal, vão apoiar a cidade de Foz do Iguaçu nesta realização desses dois eventos seguintes, os X Games, aqui na cidade? Olha, cada projeto, cada esforço das cidades brasileiras sempre é visto com bons olhos, né? Todos eles somam, né, no conjunto de ofertas que esses grandes eventos têm trazido. São Paulo agora está buscando a Expo 2020, né? Nós teremos aqui o X Games. Para nós é importante, nós temos reuniões sobre isso ontem, e o governo federal no passado ajudou, botou 6 milhões e 600 mil reais no evento, né? Então é caso a caso, de acordo com o seu impacto no dias, de acordo com a disponibilidade financeira, às vezes com recursos financeiros, às vezes com articulação para facilitar os esforços junto a órgãos federais, envolvimento com outras agências de Estado. De forma geral, nós estamos abertos. O prefeito Reni tem apresentado o nosso gabinete do Ministério, Ministério de Esportes, muito bem articulado. E o nosso desejo é transformar essa região numa região, uma turbina, né? Vale a palavra semelhante àquilo que acontece em Itaipu, que gera energia, mas gerar uma economia positiva para a região e uma economia positiva para o Brasil. Né? Então eu não queria ser muito específico, porque todos os seus esforços vão sendo feitos na mesma direção, né? Mas isso é caso a caso, esforço por esforço. A entrevista do secretário nacional de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo, Vinícius Lumers, concedida ontem pela manhã aqui na CBN Foz, você confere na íntegra no nosso site no endereço cbnfoz.com.br/entrevistas. CBN Turismo. 11h45, e um dos eventos paralelos da programação do Festival de Turismo das Cataratas, além da rodada de negócios do Sebrae e também do Seminário Latino-Americano de Turismo de Fronteiras, foi a Feira Hotel Show 2013, dedicada aos setores de hotelaria, motelaria e gastronomia. Carlos Silva, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu, avaliou que o momento para esses setores é positivo. Mais uma oportunidade para nós, empresários do setor, né, da gastronomia, hotelaria e também da motelaria, Guilherme. Produtos de alta tecnologia, né, tendências, tudo que é necessário para você montar um hotel ou readequar suas instalações para melhorar, inclusive, a estrutura de serviço, a estrutura para oferecer aos nossos turistas. Vejo que o setor está indo bem, não é? Não só em Foz do Iguaçu como no Brasil. O turismo interno está sendo entendido como um lazer barato, bom, bonito e barato, né? E Foz do Iguaçu está nesse contexto. Isso está dando então um fortalecimento para reinvestir, realinhar e reorganizar os empreendimentos turísticos, né? Principalmente a nossa atividade que é hotel, restaurante e também os motéis, né? Eu vejo que é uma oportunidade. Temos ali um Fomento Paraná, que também vem a dar subsídios financeiros. Temos também o apoio da cooperativa Sicredi de Cataratas, para que possam, inclusive, fazer negócios ali e também fazer a programação desses pagamentos, né? Tudo oportunizando para quem quiser fazer a compra, reavaliar os seus equipamentos com preço bom e também as condições, né? Palavras de Carlos Silva, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu. CBN Turismo. E nos dias 21 e 22 deste mês, a cidade de Foz do Iguaçu será sede do Fórum Mundial do Meio Ambiente, promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais, o LID. Em entrevista ao programa CBN Foz, na manhã de terça-feira, o presidente do LID, João Dória Júnior, deu detalhes sobre a programação do evento. É um Fórum Mundial de Meio Ambiente, dando continuidade aos três eventos mundiais que já fizemos, o LID realizou em Manaus, capital do estado do Amazonas. Este ano, como temos o Ano Internacional de Preservação e Cooperação pela Água, decidimos realizar o evento em Foz do Iguaçu, pela total pertinência com o tema da água e também pela preservação ambiental do Parque Nacional do Iguaçu e de todo o potencial ambiental que essa região tem, especialmente para a exploração do turismo. Nós vamos ter um evento com a abertura feita pelo governador do estado do Paraná, Beto Richa, na sexta-feira, dia 21 de junho, na hora do almoço, no Hotel Mabu, com a presença também da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, do ministro do Turismo, Gastão Vieira, do senador Eduardo Braga, que é o líder do governo no Senado e ex-governador do estado do Amazonas, do prefeito Reni Pereira, de Foz do Iguaçu, assim como do Pedro Passos, que é o presidente da SOS Mata Atlântica, e do Roberto Clabin, presidente do LID Sustentabilidade. Mais uma porção de personalidades que estarão neste momento de abertura na sexta-feira, dia 21 de junho. E na sequência, Guilherme, temos já o primeiro painel, que será conduzido pelo Benedito Braga, um brasileiro que é o presidente do Conselho Mundial da Água, um órgão vinculado à ONU, e ele vai falar exatamente sobre a crise global da água. Na sequência, o primeiro painel internacional, com a exposição do Robert Kennedy Jr., filho do falecido senador Robert Kennedy, sobrinho do ex-presidente americano John Kennedy e também sobrinho de Ted Kennedy, outro senador americano. E o Robert Kennedy, que é um ativista, advogado, especialista em direito ambiental e preside uma importante ONG nos Estados Unidos dedicada à preservação da água. Esses serão os dois primeiros painéis da sexta-feira, dia 21 de junho. A entrevista com o presidente do Grupo Empresarial LID, João Dória Júnior, que é um conhecido apresentador de TV aqui no Brasil, está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br/entrevistas. CBN Turismo. 11h49, e a Fundação Parque Tecnológico Itaipu fez, em parceria com o Sebrae, um diagnóstico com relação ao turismo nos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu. Em entrevista aqui à CBN, a coordenadora do programa Turismo Sustentável do Parque Tecnológico, Thaisa Praxedes de Oliveira, deu detalhes a respeito deste estudo. Foi feito um diagnóstico numa parceria dentro de um convênio com o Sebrae Nacional, um diagnóstico participativo, né, que foi, teve o envolvimento de vários grupos representativos da região para a questão do aproveitamento turístico do lago, né, do reservatório. Foi um trabalho bem interessante porque ele resgatou aí a história de, desde o surgimento do reservatório, as principais iniciativas que houve na região para o aproveitamento, e foi criada uma matriz de forma metodológica. Vale reforçar que esse trabalho tecnicamente foi conduzido pelo Instituto Polo Iguaçu e pela Educare, Turismo e Educação Ambiental, com gestão estratégica da Fundação PTI. Então ele embasou muito a gente numa visão sistêmica. A gente pegou como embasamento teórico Mário Beni, para quem é do turismo sabe bem que ele traz um modelo teórico que dá uma visão bastante ampla da complexidade do turismo. E foi criada uma matriz de priorização para ver quais desses municípios hoje, atualmente, seriam considerados mais estruturados para receber, por exemplo, os primeiros aportes de recursos financeiros numa situação de priorização, né? Temos várias realidades, né, quando a gente fala dos municípios mineiros, até pelo, ao longo do tempo, como que foi trabalhada a questão do turismo, a questão das matrizes econômicas de cada um dos municípios aqui. Por exemplo, vemos municípios como Santa Helena, que conseguem atrair público regional, muitas vezes até alguns estrangeiros, né, de Paraguai e Argentina, para as atividades por ali. O que, que deu para sentir até com relação a esses municípios às margens do Lago de Itaipu? O que se percebe de uma maneira geral, Guilherme, é a falta de um planejamento integrado, porque cada município, como você disse, tem a sua característica e a sua peculiaridade econômica, histórica, mas eles também têm bastante semelhanças no processo histórico de desenvolvimento e ocupação desse território. E esses municípios, eles têm a peculiaridade de ter um reservatório, que faz parte da cultura da região há 30 e poucos anos, 31 anos talvez. Então é muito recente. Não dá para dizer agora vamos realizar turismo de uma forma igual. Então as peculiaridades têm que ser respeitadas. Em relação ao público que frequenta, não são todos os municípios que possuem praias, por exemplo. A gente trabalhou no diagnóstico em 4 segmentos: sol e praia, náutico, esportes e pesca. O município que tem maior potencial ou que esteja devidamente preparado hoje para pesca, por exemplo, é só Guaíra. Em sol e praia, são 8 municípios que detêm praias, mas nem todas elas têm as mesmas características. Em relação ao público que a gente viu hoje, é que esse público regional que frequenta paraguaios, em sua maior parte de internacionais, eles deixam um déficit para o município. Então, o diagnóstico tinha a intenção de ver quais são os nós críticos, os principais problemas, por que que isso acontece, e forneceu possibilidades, sugestões de ações a serem realizadas em curto, médio e longo prazo para reverter esse quadro, para fazer com que o turismo se torne efetivamente fator de desenvolvimento regional, com a participação das comunidades. Eu acho que esse foi o principal alerta também. Dar um subsídio para esses prefeitos tomarem a decisão, a nossa orientação é que a população seja plenamente envolvida na decisão. Seria até uma tentativa, quando falamos de integração entre os municípios indígenas, de criar vários produtos, roteiros integrados, e fazer com que esses roteiros efetivamente funcionem aqui na região? Certamente, essa é a intenção. E para isso nós iniciamos com esse diagnóstico que reuniu foram muitos trabalhos realizados na região, né, Guilherme? Isso não pode ser ignorado. O diagnóstico se baseou nesses vários documentos, são mais de 100 documentos, 78 grupos que foram entrevistados. Eu penso que falar que as praias dão lucro é um pouco delicado, porque nós estamos falando de gestão pública. Então, talvez déficit, ou que elas se equilibrem, porque na realidade é isso que uma gestão busca, né? O equilíbrio nas suas contas, visando o bem-estar da população. Eu penso que o trabalho visou essa integração, esse planejamento, ou dar essa percepção de planejamento integrado para potencializar toda a região como com inúmeros produtos turísticos. E assim minimizaria esse gasto que o município tem com a manutenção desses reservatórios, hoje, desses balneários que são as prainhas, né, conhecidas como prainhas. Isso é realmente um déficit, mas é um tanto delicado, né, dizer que numa perspectiva da lucro ou numa perspectiva da prejuízo. Há que se analisar isso num contexto muito maior. integração entre Foz do Iguaçu e os municípios lindeiros, porque várias vezes já foi debatida a questão de puxar o público aqui de Foz do Iguaçu, as pessoas que vêm visitar Foz do Iguaçu, para que conheçam os circuitos rurais, culturais, gastronômicos, até essa questão de lazer mesmo, as margens do Lago de Itaipu, nesses roteiros integrados com Foz do Iguaçu. Mas a gente percebe que ao longo do tempo foram várias tentativas e muitas delas não vingaram. Nesse diagnóstico, qual foi a avaliação que vocês conseguiram realizar? Que existe grande potencial na região, mas que nós não temos ainda produtos turísticos formatados. Isso nós fizemos uma pesquisa e até ligamos para várias agências de turismo aqui de Foz, buscando, e para agências de turismo da região também, buscando, como se fôssemos consumidores, buscando produtos para comprar, e eles não existem hoje, não estão formatados. Isso porque muito das ações pautou na promoção e na divulgação, sem pensar na estruturação que precede todo esse processo. Então, o que eu acho que uma grande contribuição também é essa, estruturar agora ações para formatar efetivamente produtos turísticos e aí sim ter uma possibilidade, entram ações de marketing também no processo, de canalizar público de Foz do Iguaçu para a região. Do contrário, eu acho muito difícil isso acontecer. Palavras de Thaisa Prachetes de Oliveira, coordenadora do programa Turismo Sustentável da Fundação Parque Tecnológico Itaipu. E a seguir no CBN Turismo, detalhes a respeito dos X Games 2014 confirmados aqui para Foz do Iguaçu e também a programação para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Horas e 58 minutos e apesar dos temores de perda das edições 2014 e 2015 dos X Games em Foz do Iguaçu, a empresa Brunoro Sports Business, responsável pela realização da etapa brasileira das Olimpíadas Radicais, emitiu uma nota nesta sexta-feira descartando o risco de que o evento não seja realizado na Terra das Cataratas. O impasse quanto às duas próximas edições dos Jogos foi gerado em razão da intenção da Infraero, dona do terreno onde foi realizada a edição 2013, em frente ali ao Centro de Convenções, de vender este imóvel ainda em 2013, em razão do forte interesse de compradores interessados na instalação de um complexo hoteleiro no local. No comunicado, a Brunoro diz entender que a questão do terreno da Infraero é apenas um dos pontos dentro de um projeto maior de realização do evento em 2014 e que, apesar de ainda acreditar na realização do evento no mesmo local, em nada isso interfere no planejamento que já está sendo feito junto ao grupo Walt Disney. A etapa iguaçuense dos X Games 2014 está prevista para o mês de abril. O evento deste ano foi considerado um sucesso pelos organizadores em termos de público e retorno de mídia para os jogos e para o destino turístico Foz do Iguaçu. CBN Turismo. Vamos agora à programação de shows e baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E na ONU Music Hall temos sertanejo na noite de hoje com as duplas Xandó e Léo e Nando e Felipe. Também sertanejo no Wood Bar com os cantores Patrick Heder e Edi e Adriana. No Zeppelin Old Bar tem um tributo à banda Bon Jovi. E no Balinas Nuit Bar, uma festa latina promovida pelo curso de Relações Internacionais da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 15 de junho de 2013, com os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, reportagens locais de Maurício Freire e Bruno Zanetti. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias na programação CBN e também no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália.